palavras e a essência desta canção corram os quatro cantos da terra, promovendo a verdadeira unidade no corpo de Cristo, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Amado irmão, somos um só coração. Te abençoar, fortalecer, mais do que um dever, é a minha motivação. Irmão amado, eu reconheço teu chamado. Feliz capacitado, tão preciosa, a unção de Deus em ti é preciosa. Me alegra e abençoa, me aquece e conforta. A unção de Deus em ti é preciosa. A unção de Deus em ti é preciosa. Por isso juntos e juntos alinhados, no Espírito ajustados, somos instrumentos e canais de Deus, para resplandecer a luz de Deus em todas as nações, consolidando e conquistando todas as nações. E juntos alinhados, no Espírito ajustados, somos instrumentos e canais de Deus, para resplandecer a luz de Deus em todas as nações, consolidando e conquistando todas as nações. É preciosa, me alegra e abençoa, me aquece, me aquece e conforta. A unção de Deus em ti é preciosa. Instrumentos e canais de Deus. declaramos, essa é a verdade, sobre os céus de nossas cabeças.